sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Ai, somos rolezeira. Eu não faço mais novela. Chega de novela. Muito bem, hoje viemos aqui para estrear esse programa que é o Arte Finalista, já deixou aqui. É, algumas pessoas já se mostraram interessadas em comprar a arte final. Assim como as fotografias, assim como as fotos do Orlando valem tanto quanto... Isso aqui eu vendi já por R$7,90 ou uma coca e uma coxinha na rodoviária. Mas já tá, isso aqui já tá vendido, talvez quem tiver interesse pros próximos aí eu vou estar desenvolvendo outras artes. Nesse... E sorteando pros nossos ouvintes, ao vivo. Sorteando tal. Para os padrinhos! Vamos falar dos padrinhos! Isso. Mas então isso. Hoje... Mas já vamos, antes dos padrinhos, vamos falar do que a gente tá fazendo aqui agora. Exato. Né? Além de fazer carinho na Tupi, essa cadela tão meiga e charmosa, que é a terceira integrante, né? Talvez a primeira integrante, né? Você é o segundo e eu sou o terceiro. Ela que manda em mim, né? Ela que é a âncora desse programa. Vamos, então, apresentar para as pessoas o que é esse projeto novo que está aqui. Benzina no Meião Talk Show. This is Benzina no Moião. No Moião. No melão. No melão. Cada dia é uma versão diferente. Então apresenta para o amigo internauta que está acompanhando aí. Diz para gente o que significa Benzina no Meião Talk Show, Orlando. Ou também conhecido, porque o Benzina no Meião Talk Show é o nome do projeto, né? O nome do arquivo lá do ponto doc que a gente não tem, porque a gente não tem pauta, né? Enfim, a gente senta aqui e fala um monte de besteira. Tá aqui, ó. Como que não tem? A pauta é isso aí, ó. Benzina no Meião Talk Show é o nome do... Aí, pode falar. O mito, Orlando Calheiros. E aí, isso aqui, desculpa. Eu tô doidão, desculpa. Tá doidão, né? Vai lá. Tem duas temporalidades aí envolvidas. Agora vai. Mas enfim, o ponto... Ó, começou. Ó, esse aqui é o diabo, cara. Esse aqui é o demônio. Satanás, tá. Por novo. Você, fala teu nome. Cara, então, o nome... Enfim, a gente tá pensando nisso, né? Benzina no Meião Talk Show ou... Cola na sacola, né? A gente vai fazer uma enquete, mas vai ser igual o Benzina no Meião, né? A gente fez a enquete e escolheu o que a gente achou melhor, né? Foda-se, né? Democracia é isso aí, né, cara? É uma meta piada, uma meta denúncia, né? Do Estado burguês, né? Democracia burguesa. Exatamente. Mas então, a ideia, né, é que a cada 15 dias, no lugar do Benzina, hoje, excepcionalmente, a gente tá fazendo na sexta-feira, mas a ideia é gravar na quinta-feira à noite, né? Fazer um ao vivo na quinta-noite, liberar na sexta, né? Isso a cada 15 dias, né? Intercalando com um Benzina normal, que você já ama, já conhece, já tá viciado. Eu diria com Benzina clássico, né? Benzina clássico, old school, Benzina raiz. Exato, velha guarda. Isso, e esse programa que a gente vai fazer de 15 em 15 dias, a gente vai receber uma terceira pessoa, hoje é a Tupi, né? Mas enfim, de 15 em 15 a gente vai receber uma pessoa aqui, que vai primeiro responder algumas perguntas, né? Vai conversar nesse show, né? Um talk show? Isso, e vai depois participar com a gente, ao nosso lado, da análise semiótica de uma notícia que vai ser escolhida toda na sexta-feira pelos fãs, sempre na melhor de três, né? Exatamente, sempre na melhor de três, exatamente. Melhor de três. Exato. E aí, enfim, é isso. O programa basicamente é isso, né? Que nem a fórmula do Benzina. Ó, começou, tô falando, hein? Ai, em nome de Jesus. Mas então... Ó, caralho, ó, mano, ó, para ó, com ó. Isso. Tô falando. Ela não me vê uma... Ela não me vê, me vê há uns três dias. Agora ela quer te comer, né, cara? Quer te devorar. Vai ser aqui agora no peito no talento aqui. Olha lá. Tudo bem, Deus tá no controle, pastor. Vamos nessa. Isso. Vamos agradecer ao povo aí, né? Aos nossos padrinhos, né, claro, cara? Que abraçaram o projeto, né? Quero agradecer pessoalmente, quero dar um abraço e um tapinho efusivo, ó. Tapinha nas costas de cada um dos padrinhos e das madrinhas que estão com dinheiro, né? Financiando esse projeto. Porque tem muita gente financiando também com elogios. Essas pessoas também serão abraçadas? Também, mas num segundo momento, é claro. Não, então, mas essa é uma coisa que a gente tem que dizer, né? Que, assim, não é só financeiramente que vocês vão ajudar o Benzina, né? É espalhando a palavra, né? Exato, tipo, compartilhando as redes sociais. E fazer discípulos. Mostrando pra sua avó, saca? Colocando o link no WhatsApp da família, por exemplo. Isso, no WhatsApp da família, no WhatsApp do condomínio, no WhatsApp do grupo de escoteiro, no WhatsApp da igreja. Marca o pastor, marca o pastor no Facebook lá. Fala, pastor, olha esses irmãos aqui. Coloca lá, tá ligado? Enfim, tá difícil aqui, Tupi. Tá difícil tudo aqui. Bem. Vamos ler o nome das pessoas que já morder, eu te seguro. Se a Tupi te morder aqui, eu seguro a onda aqui. Fica tranquilo. Vamos listar então as primeiras pessoas que vieram já a financiar, né, em várias categorias, né? Você quer ressaltar as categorias? Quais são, Orlando? Já vamos já, porque eu tô fechado aqui, né? Eu tava, na verdade, na lista, né? Entendi. Barba, obrigado. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro falar o nome das pessoas, independente dos valores que elas contribuem, porque, afinal de contas, não estabelecemos hierarquia nesse tipo de coisa aqui, né? Fazer um ping-pong aí? Será que a gente consegue? Porque a Tupi, ela tá contribuindo aqui, né? Vai. Ela late e você fala, vai. Ana Áurea Revorendo Torres. Alisson Flaviano do Araújo Prado. Regiane Neves, parente lá do ex-senador. Será? Será? Fica. Alisson Medeiros Gabriel. Outro Alisson, nossa, quantos olha Alissons, só, cara? Né, talvez o maior número de Alissons, né, juntos. Reunidos. No Brasil. Marcelo Abreu. Vai lá. Marcelo Abreu. Fala. Isabela Leite Silva. Hugo Pacelli. Thiago Salles. Henrique Balbi. Hernandes Batista. Pérola M. Bowie. Cara, que nome maravilhoso esse, porra, né, que cara? Nome lindo, cara. Pérola é um nome lindo. Parabéns pra mamãe e pro papai, um dos dois que escolheram. Né? E esse sobrenome Bowie, né? Pois é. Será que ela é parente do David? É, tem agora Letícia Magalhães dos Santos. Tupi, pelo amor de Deus. Eu vou ter que apagar a luz, porque ela dorme. Ó, vai lá, agora eu tomo assombração. Agora, esse nome aqui, eu não sei se é nome ou se é apelido, Epifanope. Esse nome é estranho, hein? Esse nome é peculiar. Não vamos falar que é estranho o nome de quem tá contribuindo. É um nome diferente. Exato. Peculiar. Elisa Zamprogno. Zamprogno que trabalha na equipe aqui, né? Ela tá nos bastidores aqui. Ela que é minha produtora executiva. Ela que manda as notícias pra eu passar pra você. Não tá sabendo, não? Olha só, não sabia disso, não. Não, é... Isso aí. Rodrigo Fonseca de Souza. Olha, Diogo Burilho. Gabriela Baesse. Baesse. Inclusive, a Gabriela é a responsável por botar essa camisa maravilhosa aqui. Deixa eu ver a camisa. Camisa CBD anarco, né? E pra quem não sabe, CBD é Ih, rapaz, é maconha. É uma gerada maconha. Pô, Gabriela, eu vou querer. Vamos lá. Também. Manda pra mim, hein? Ferdes. Isso aí é perigo, com certeza. É Fernando alguma coisa, certeza. Ou Fernanda alguma coisa. Rodrigo Luiz do Amaral Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, pega esse nome, irmão. Puta que pariu. Caraca, Luiz Gilberto de Barros Filho. Porra. Barros Filho é uma favela que perto de casa. Chapa quentíssima, cara. Chapa quente ali, rapaz. Bianca. Cristiane Teobaldo Bezerra. Amanda Costa. Maria Isabel Fagundes Amaral. Luísa Melo Averbeck. Thalita Maria de Souza. Igor Tavares. Viviane Silva. Flávia dos Anjos. Alex Alves. Tipo um jogador de futebol, pode crer, Alex Alves. Pode crer, eu pensei a mesma coisa. Alan Gomes. Alan Gomes é meu amigão. Menino Baraca. É um amigaço meu. Alan Gomes, abraço pra ele aí. Forte. Boa, agora deu mesmo. Michele Risky. Cara. Que nome, né? Nossa. Karen Moniz, talvez Moniz Santos. Karen conheço a Karen. A Karen, ela tem uma pessoa que tem uma das histórias mais lindas que eu já ouvi na minha vida, porque ela descobriu há pouco tempo que o nome dela de batismo não é Karen Moniz, é Karen Monique. Ela passou a vida inteira achando que tinha um nome, mas tinha outro. Caralho, como assim, brother? É, acontece, cara. Eu por exemplo, eu descobri há dois anos isso, que meu nome não é Orlando, né? Parou, velho. Meu nome é Orlando Fernandes. Eu tenho um nome de personagem de novela mexicana, cara. Você tá ligado que o meu nome é Cristiano Eduardo, né? Então, cara, acho que é coisa mais brega que isso, cara. Não tem. Inclusive, vou colocar um Amado Batista nesse exato momento na edição. Existem momentos na vida que lembramos até morrer. passados tão tristes no amor. Cara, esse bigode aqui já é só um detalhe. Eu nasci com um bigode, cara. Nasci com um bigode. Você saiu da barriga, entendeu? Da mamãe com um bigodão, né, cara? Exato, exato. Mas, cara, então, eu queria agradecer a todo mundo que já apoiou, assim, a gente só tinha 3 episódios toscos, que era uma piada de... Foi uma piada nossa, né, que começou no grupo do Telegram, tipo, e a gente gravou, o pessoal gostou, aderiu, né, cara? Fico feliz que tem tanta gente já só abraçando a ideia, que não só, né, entendeu como abraçou a ideia, né, cara? Tipo, tá apostando na gente. A gente já estamos usando isso pra alguma coisa, já comprei um microfone, como hoje foi anunciado, esse microfone, né? Está sendo gravado agora. Exatamente, e estamos dando entrada num Camaro. Exato. Né? É, tem já a Kombi, uma Kombi. Tem a Kombi nossa, que a gente tá... A Kombi tá chegando, né? Porque a pintura não tá ok ainda, né? Mas o Camaro... O Camaro eu acho interessante, cara. O Camaro, porque pô, vai agilizar bastante coisa pra gente, né? É, não tem coisa mais brega que um Camaro, né, cara? Cara, Orlando Fernandes e Cristiano Eduardo dentro de um Camaro amarelo, moleque... Nossa, cara! Nossa, bicho, caraca, cara. Esse é um dos poucos casos onde eu acho que a pena de morte é aplicável. A gente, tá, a gente deve ter morto, a gente não pode existir. A pena de morte vai ser aplicada com um tapa na cara, batendo na tua cara até você morrer. Até tomar vergonha nessa tua cara, minha mãe gritando, não te criei pra isso, merda, não te criei pra isso, pô, tu dou pra fazer essa merda. É, irmão. Cara... Deixa eu, antes de você continuar, eu... segura, calma, lá no Facebook, lá no YouTube, a área de comentários está frenética, meu irmão. Muita gente fazendo várias questões, falando várias coisas, eu não vou ler todos porque é muita gente falando, mas conforme for dando espaço, eu vou citando algumas coisas, beleza? Ah, tá, só o Alex, eu vi uma coisa que o Alex Alves... colocou aqui, né? O jogador? Tipo, quando que ele vai pro grupo de Telegram? Segunda-feira. A gente já vai... Segunda-feira nós vamos já abrir o grupo do Telegram. A gente ainda tá vendo a pintura ainda, né? Tá tudo ainda... né? A instalação elétrica já tá ok. A instalação hidráulica já tá ok. Agora só falta a pintura e depois alguns outros detalhes e já tá pronto pra galera ir habitar esse mocó digital que vai ser o grupo do Telegram. Inclusive, a partir de segunda-feira é o quê? Segunda-feira é dia 12. Isso. Né? Uhum. A partir de 12 começa a contar o primeiro mês, né? Vai no mês 12 do 12, olha só, coisa cabalística. Que coisa cabalística. Vai ser lançado, a gente vai enviar. É, se o Oxalá deixar, ou Deus quiser, a gente vai enviar o fanzinho pras pessoas. Fanzinho, né? Vai dia 12 do 12, é o prazo final pra gente mandar o fanzinho pras pessoas. Exatamente. Né? Porque todo mundo, essa é uma das coisas que a gente quer dizer, todo mundo a partir de R$4,20, esse aí que é menos que a braba que você, que o grama da braba que vocês costumam fumar, essa porcaria aí prensada. Essa coisa prensada, cheiro de mofo. Não adianta fingir não, que eu sei que vocês têm esse problema. Cara, abre aquele saquinho que vem aquele cheiro de mofo na cara. isso, cara. Então, você já fica, né, você participa do grupo do Telegram e recebe já o nosso fanzine, né? Exatamente, um belíssimo fanzine, belíssimo exemplar. Quer falar um pouco sobre os artistas envolvidos? Ou é melhor não, porque os artistas não querem associar o nome deles às nossas pessoas? Ainda não, mas assim, mas de certa maneira eu posso adiantar que vai ter, por exemplo, a coluna mensal da Hannah Arendt boladona. Exatamente. Né? Hannah Arendt mandando a real sobre a política brasileira, naquele estilo como vocês já viram lá no Twitter. Isso. Né? E fora alguns outros textos ocasionais, enfim, manual do terrorista do WhatsApp, exato, coisas do tipo. A ideia são textos. Manual do guerrilheiro do WhatsApp. Hã? Manual do guerrilheiro do WhatsApp. A ideia é isso, é um pequeno newsletter, né? Tipo, com notícias, com as nossas análises semióticas das notícias, né? E com alguns textos nessa linha grosso marxista, que a gente tá praticamente inventando. Doutrinação grosso marxista, né? Da doutrinação grosso marxista. Exato. Mas, assim, e a gente tá. Já tem alguns artistas aí que estão sendo cooptados, diria chantageados por minha pessoa, porque eu conheço o segredo sombrio dessas pessoas. tô olhando pra você, Daniel. Tô olhando pra você. Dossiê! Tem uma pastilha, dossiê Daniel. Já abri ela aqui, ó. Isso. Enfim. Que vão contribuir com alguns quadrinhos, com algumas coisas. Se a gente conseguir bater algumas metas, a gente vai conseguir garantir um quadrinho mensal. Isso seria lindo, né? Hein, cara? Porra, isso seria... Né, o sonho? Meu sonho, né, cara? Meu sonho. Eu já te falei isso várias vezes. Meu grande sonho é ser um escritor de quadrinhos. Tudo que eu fiz na minha vida foi pra tentar escrever quadrinhos. Caramba, hein? Mas enfim. É um sonho meio merda, né? Mas enfim. E já que entrando nessa coisa do padrinho, a partir de 11h34, você está concorrendo a brindes, né? A gente vai começar a fazer brindes com frases... O que, que vai acontecer? Nesse dia, me perdoe a interrupção, os brindes que você vai receber é o quê? Eu vou ter um copo aqui, o Orlando vai ter um copo lá, a gente vai chocar os nossos copos. A você, sorteado, sorteado. Desculpa, vai, continua. Um brinde para Alex Alves. Um brinde para Amanda, um brinde... Mentira, a gente vai fazer camisetas, canecas, enfim, toda uma sorte de penduricários. Bom, que o capitalismo gosta, né, cara? Que a gente vai gerar lixo pro mundo. Exatamente, vai gerar mais plástico pro mundo. É, cara, é foda. A gente vai gerar lixo, cara, lixo pro mundo. Não, mas enfim, camiseta, são legais, divertidos. Camiseta não é lixo, né, cara? Vamos ser sinceros. Essa camiseta não é lixo. Essa camiseta aqui, por exemplo, do antigo site que eu... Tá em pé o site ainda, eu não tô mais lá, mas tá em pé. Porra, uso até hoje, cara. É, mas é isso. Mas então, a gente tá gerando isso, né? Camisetas com afeto, roupas com afeto. É comércio com afeto. Comércio com afeto. Dinheiro, vem dinheiro com afeto. É o que chama Secret Trade, aquelas baboseiras, enfim, liberais, merdas, assim. Não, nem fala. Mas enfim... Nem fala que chama. Mas então, essas são as nossas categorias dos padrinhos, né? Uhum. Quero dizer também que é óbvio, fico feliz por todo mundo que tá gostando da ideia. A gente tem muito feedback, né, cara? A gente recebe muita mensagem. Peço até desculpas que às vezes eu não consigo responder todo mundo. Eu tô falando sinceramente aqui, não é zoando, não. Não, é bem difícil, porque às vezes chega muita mensagem, né, cara? Enfim, e aí tem essa questão. E assim, aproveitar o espaço, que sai um pouco do personagem mesmo, eu quero deixar claro, porque teve uma... Não vou usar o termo polêmica, porque polêmica virou um eufemismo pra babaquice, né, cara? Tipo, não foi uma babaquice com relação ao material de divulgação do último episódio, né? Com o manual dos nudes contra o fascismo, né? Algumas pessoas se sentiram incomodadas razão a elas pelo incômodo, sim, dou razão, não acho que o incômodo delas deve ser desmerecido. Assim, o que eu posso dizer na minha defesa, né, nesse caso, é que sim, que eu, enfim, boa parte do que a gente faz aqui, porque pode não parecer para as pessoas, mas tem um processo artístico envolvido na história, e a arte sempre expõe o melhor e o pior das pessoas, sim, né, enfim, expõe, de fato. E a gente, mesmo assim, a gente tenta ter algum cuidado com as coisas que a gente faz aqui, né? Porque a ideia não é cair justamente nesse lugar fácil, no humor rápido, sabe? Zoar as pessoas, fazer... Assim, as pessoas que eu quero ofender aqui, eu deixo bem claro as pessoas que eu quero ofender. Exato. Entendeu? Ancaps. São vocês. Cambada de comédia. É isso. Ancaps, fascistas, essa galera que tem que ser ofendida aqui. Com essas galera não tem conversinha, entendeu? Mas... Assim, qualquer outra pessoa que se sentiu ofendida por conta da questão do nudes, assim, muitas pessoas viram a minha discussão com a Betânia, assim, ao vivo lá no Twitter. Eu concordo que sim, que enfim, a foto, o fato de eu poder postar aquela foto, como é que é? Traz à tona uma série de privilégios que eu tenho como um homem, enfim, padrão, né? Sem aspas, padrão mesmo, assim, de fato, tem umas coisas envolvidas, mas enfim, sou um homem padrão, meu corpo não me torna vítima de violência, isso é fato, isso é óbvio, não tem como discordar disso, enfim, e tendo isso em mente, eu consultei algumas pessoas antes da foto, as pessoas acharam ok, como muitas pessoas continuam achando engraçada a questão, só e tanto, enfim, as pessoas se sentiram ofendidas e incomodadas com aquilo. E esse incômodo não deve ser desprezado. Eu acho que sim, que gera uma questão que tem que ser levada em consideração. E é isso, a gente tenta não ofender as pessoas, né? A gente não quer ofender pessoas que eu considero aliadas, né? Não quero ofender pessoas que eu quero compor algum tipo de resistência, enfim. Uhum. Então, essas pessoas eu peço minhas sinceras desculpas. Eu acho que a gente tenta, às vezes vão passar algumas coisas, eu peço alguma compreensão quando isso acontecer, né? Tipo, a nosso companheiro aqui, né? Soltou uma piadinha meio merda, né, minha colega? Foi meio merdinha aquela divulgação. Ah, né? Porra, eu ia falar, eu tava esperando você terminar, porque eu ia falar também. No mesmo sentido do que você fez, que você comentou sobre essa questão da foto que você colocou lá, em primeira instância, não parecia muito grave, mas é óbvio, né? A partir do ponto de vista de dois homens brancos, do topo dos privilégios, às vezes é muito difícil até você compreender o quão grave foi ou não. Algumas pessoas vieram falar que se sentiram ofendidas, ou que acharam que foi que a gente passou dos limites. limites e tal. Então eu quero também, faço eco com a voz do meu camarada Orlando. Eu fiz uma piadinha lá, né, numa divulgação desse evento que está acontecendo agora, e algumas pessoas se sentiram ofendidas por ela. Tão logo eu percebi que tinha efetivamente passado dos limites, eu acabei e fui lá e deletei. Falei, não tem boi, se tá ofendendo alguém, vamos tirar então, porque afinal de contas, como você falou, antes de mais nada, por mais que a gente venha aqui pra brincar, pra fazer, sei lá, um personagem, pra fazer as pessoas darem risada, mas a gente não vai negociar com as coisas que a gente acredita, né, com os valores que são fundantes da nossa maneira de pensar e tudo mais. Então, também faço eco com a mesma voz do Orlando. Se alguém se sentiu ofendido, depois disso, eu liberei as DMs lá do meu Twitter, porque se alguém quiser vir falar alguma coisa, sabe, particularmente comigo, né, não se sentir segura para, sei lá, às vezes uma menina pode achar alguma coisa, ou uma outra pessoa em outra categoria pode se sentir ofendido por algum comentário e se expor lá e achar, pô, mas o cara tem um monte de seguidor, eu tenho pouco seguidor, os seguidores dele vão vir aqui e vão me sacanear, qualquer coisa assim. Então, pelo amor de Deus, não quero que, em hipótese alguma, qualquer crítica que venha contra a gente seja motivo para outras pessoas, sei lá, acabarem, né? Sabe como é que é a internet, né? Qualquer coisinha pode virar um linchamento virtual. Então todas as pessoas podem vir e fazer as críticas que forem, que acharem pertinentes, obviamente. Eu acho isso mesmo, minhas DMs estão sempre abertas, assim, eu só não respondo quando eu realmente não vejo, enfim, às vezes eu também respondo mentalmente e esqueço. isso, é foda, é tipo muita coisa ao mesmo tempo. Mas, assim, eu acho isso. A gente tá tentando, enfim, a gente tenta e às vezes erra. É isso, pronto. Eu não acho que isso tenha que virar, por exemplo, uma briga de torcidas, porque teve muita gente que não achou problema nenhum, muita gente que achou problemático. As duas pessoas podem ter razão, né? É esse que eu conto, né? Não é, e não é ser apelar pra demagogia da coisa, mas é entender que, assim, o incômodo dessas pessoas, as pessoas que se sentiram incomodadas com isso, depois eu conversei com a Betânia pessoalmente, via internet, essas coisas, e a gente tá tentando, enfim, tentar chegar num ponto médio, qual foi o problema dessa rusga ali. Mas eu concordo com a crítica dela, deixa isso claro, assim, eu acho que sim, que tem um privilégio envolvido na história. Agora, se tem um tipo de, como eu disse, a gente tá aqui pra ofender quem tem que ser ofendido, né? Sim. Mas eu tive um problema agora em Porto Alegre, né? Enfim, não queria falar disso aqui, mas já estamos tocando nesse assunto. É um negócio bem chato, inclusive. Meio complexo. Hã? É um negócio meio complexo. É, bem chato, bem chato. A hora que você me mandou, eu até pensei, chato. Será que vale a pena falar isso? Será que não é melhor? Eu acho que sim, porque as pessoas têm que... Eu acho que esse tipo de comportamento tem que ser exposto. Isso é foda. Sobretudo porque a pessoa que fez isso se acha um pouco acima das outras, porque tem um monte de muito mais seguidores do que eu e você. Se juntar eu e você juntos, acho que dá os seguidores dessa pessoa. Tô falando aqui da Deborista, sabe? Uma figura bem notória no Twitter, que foi me encontrar lá em São Leopoldo, tava agora, porque não sabe, estava fazendo uma perna da minha tour, né? Uhum. E tentou me agredir, porque eu falei mal do Los Hermanos. Ela te agrediu então, fisicamente? Ela te agrediu fisicamente? Denúncia aqui, hein, cara? Denúncia. Não conseguiu, não, ela não conseguiu, porque outras pessoas que estavam lá seguraram ela. Ah, entendi. Mas eu acho que ela tava pronta, eu vi nos, sabe quantos olhos, eu vi nos olhos da pessoa, fala, essa pessoa tá pronta pra te matar? Uhum, sei como é, já aconteceu comigo. Então eu vi nos olhos dela que ela tava pronta pra me matar ali, cara. Então assim, cara, olha, por conta, gente, de uma crítica inocente da sua parte, né? No último não, período. inocente não, porque eu acho que eu continuo achando que Los Hermanos é, sem dúvida nenhuma, cara, eu acho que assim, o Los Hermanos é o signo... Toma cuidado que isso pode reverter pra você. Agora já tô ameaçado, entendeu, meu irmão? O Brasil precisa saber pra me segurar por causa disso. Uhum. Entendeu? Então olha só, Los Hermanos, ele é o signo da nossa decadência espiritual. Los Hermanos, ele é a vocalização da falta do elan vital. O elan vital é um conceito que o Bergson criou lá na Evolução Criativa, se não me engano, do livro, que é para designar essa, digamos, essa pulsão criativa da existência. O Los Hermanos, ele é o oposto disso. Los Hermanos, ele é uma ode ao vazio. E esse vazio existencial justamente onde começou? Começou lá nas camadas superiores, né? Nos ricos, porque Los Hermanos eram, que são os filhos da PUC, né, cara? Pra quem não sabe disso, são abastados. Começou, ele se espalhou, que nem uma doença, esse vazio pela sociedade se espalhou. Deu o quê? Bolsonaro. Se o nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo pra cheirar também. Meu irmão. Talvez o primeiro... Não, só, primeira fase aqui a gente só trabalha com verdade, tá ligado? É isso. Eu percebo assim que logo depois do Los Hermanos terem atingido o ápice do seu sucesso, na sequência a gente já teve a perda da TV Globinho, caracterizando aí uma, sabe, o segundo passo do golpe. O cara não tinha mais desenho. Ligado, né? O cara não tinha mais desenho pra assistir, daí ele ia pro portal comentar, tá ligado? Tá aí, batou, cara. Por que essa juventude, o que essa juventude tá fazendo hoje? Virou ANCAP por quê? Por quê? Não tem TV Globinho. Exato, irmão. Bota o cara não assiste Caverna do Dragão de manhã. O cara não fica se questionando coisas pertinentes como o que aconteceu com eles. Isso. Tá, eles estão mortos? Eles estão mortos? Eles estão sonhando? Será que a aventura acabou porque a mãe de algum deles falou: não, chega dessa porcaria, vamos pra casa? É isso, acabou. Todo mundo ficou velho. É isso, cara. Cara, perdeu a graça? Pessoas... É isso. Cara. Pensa só, quantas pessoas não foram salvas, né, do mundo das drogas pesadas por conta do Caverna do Dragão? Muitas delas. Entendeu? É isso, cara. A galera não consegue entender. A importância da TV Globinho. Mas é por quê? Porque todo mundo já tava com esse vazio, né, vindo dos Hermanos, cara. Massa negativa, assim, né, que ela absorve com o seu vazio, né? Isso. Ó, tem muitas pessoas dizendo que tá, como é que é? Tá travando pra cacete. Ah, é? Bom, a internet das pessoas é um problema, né? Não, a nossa até provavelmente, né? A minha tá de boa aqui, eu tô te ouvindo bem. Eu também. Acho que deve ser algum problema na transmissão pro YouTube. Não, vamos deixar claro que isso aqui vai ficar vinculado aqui, inclusive com os pedidos de desculpa. E depois vai pro feed também. Feed próprio, veja você, do Benzina no Meião. É isso. Já estreou o feed no iTunes? Ainda não, o iTunes ainda tá reticente por conta dessa polêmica com o Los Hermanos aí. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Cristiano quem tá falando. Ontem, enquanto eu gravava esse programa com o Orlando, os nossos advogados entraram em contato com o jurídico do Los Hermanos e entraram em contato também com o jurídico do iTunes e aparentemente entraram num acordo lá. Então, agora já tá no iTunes também. Pode procurar lá, beleza? Volta pro programa agora. Hoje mesmo eu falei com o alto executivo do... Da Apple. E ele falou pra mim, sabe, porque ele falou que se ele coloca a gente no iTunes, Los Hermanos vai querer sair. Vai ser uma questão grave. Mas, professor Orlando, eu queria ressaltar também que, pra além da Fátima Bernardes, tem também a questão do Bom Dia Hipocondria, que fez com que muitas pessoas passassem a se achar doente e tudo mais, elevando uma série de questões, somatizando uma série de questões aí, né? Isso é muito... Mas essa coisa do Bom Dia Hipocondria é meio relativo, né? Porque ali o maior problema das pessoas, segundo aquele programa, é ir no banheiro, né? pode crer. Porra, 90% do que tá ali é receita pra cagar? Exatamente, cara. Caraca, cara. Pelo amor de Deus, cara. É isso. Eu sou de uma época, impressionante, sabe? Quantas pessoas aí no banheiro. Eu sou de uma época, sabe, Orlando, que o cocô era a consequência e não o objetivo. Cara, eu odeio escatologias, assim, mas essa é uma frase profunda, cara. Vale uma camiseta, deixou de ser, hein? Vale uma consequência e virou um objetivo. Olha o nível da doença da nossa sociedade, cara. Tá muito fodido, cara. Não, sabe o que é o pior de tudo? Sério, uma vez eu tive que explicar pra um índio essa porra. Ele não conseguia entender por que tinha. A nossa sociedade sofre com um problema de prisão de ventre. Complexo, né? Complexo. Não, é sério. Não, eu tô falando uma coisa muito séria. São duas coisas que eu nunca consegui explicar pros índios aqui eu era. Problema com prisão de ventre, que a nossa sociedade tem, porque é sério, isso é muito. Liga até propaganda de tempo inteiro, Active, essas coisas. E a outra parada é essa porra de criança que são de rua. Pra ter uma ideia, pra eles são dois sintomas da nossa sociedade. Uma sociedade que abandona suas crianças nas ruas e uma sociedade que não consegue cagar. Uma sociedade que não caga e abandona suas crianças. É isso, é impressionante, cara, isso é impressionante. Mas enfim, né, vamos sair desse carrossel de emoções aqui. Vamos pro próximo passo. Outra coisa importante, já que a gente tá só pra esses abraços efusivos, eu quero mandar um abraço pra Cecília. Grande Cecília. Um abraço. Nossa, tá patrocinando a gente desde o começo, não nos processando. Isso. Né? Que é, pra quem não sabe, quem ainda não sabe, a Cecília é a, uma das, é a coordenadora do, do Fogo Cruzado, aplicativo, que é essencial pro Carioca. Sabe, Carioca, digo e repito, Carioca não pode sair de casa sem consultar o Fogo Cruzado. Uhum. É por meio dele, e é por meio do Fogo Cruzado que você vai conseguir descolar aquelas duas horinhas que tu precisa pra botar teu tua leitura em dia. Exato. Sabe, pra praticar yoga e tal. É só ver onde tá rolando o salseiro e vai pra lá, meu irmão. Corre direto só pro lazer. Lugar e só alegria. Só lazer, porque tu vai chegar atrasado, vai estar lá na rabetinha. Exato. Só lazer, tem que ter estratégia, tem que ter estratégia, né, professor? Estratégia. Exato. Os senhores estão anotando? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Próximo passo... O que, que a gente tem que fazer aqui? Você quer explicar o projeto? Não, já foi. Já agora foi, a gente, né, tem que falar... É, com as perguntas, né? Porque já que a gente não tem alguém... Exato. É, né, isso, pra entrevistar, a gente vai se entrevistar rapidamente, uma coisa super auto... É, um molinete holandês, praticamente, em termos de entrevista aqui. Boa, boa. Quer começar você, então? Ou eu... Cara, então, eu posso falar uma. Mete bronca, então. A primeira pergunta que chegou pra mim foi... É, pergunta pro Barba se ele trocaria o seu umbigo para salvar o Brasil. Trocaria? Trocaria pelo quê? Pra salvar o Brasil. Mas, porque assim, uma coisa é arrancar o umbigo pra salvar o Brasil. Outra coisa é trocar. Porque o cara fala, troca o seu umbigo por uma bicicleta? Por uma cueca do Papai Papudo? Não, não sei, cara. É, pelo quê? Mas assim, a pergunta é muito pertinente, né? Porque ela me coloca numa sinuca. Para salvar o Brasil? Salvar o Brasil? Cara, o que dizer? O que salvaria o Brasil? Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, ó, a partir de hoje nós vamos tirar o Bolsonaro e vamos botar o Haddad. Você arranca o teu umbigo? Eu falo, isso não vai salvar o Brasil, irmão, desculpa. A pergunta que tá aí envolvendo é essa. Primeiro, eu queria saber muito bem qual é a estratégia dessa equipe que tá tão interessada no meu umbigo a ponto de se dedicar a salvar o Brasil. Mas, bom, se em primeira instância, se você garantisse pra mim, você falasse, beleza, tá garantido que o Brasil vai estar salvo, eu dava o meu umbigo, sim, com toda certeza. Meu umbigo, ele não é muito utilizado, se você pensar bem, né? Eu uso ele mais pra guardar sujeira. Não uso ele pra outras coisas. Não entra nisso, Barba, pelo amor de Deus, cara. Você não, tem uma, você quer que eu... Peraí, que eu vou levantar aqui e vou mostrar pra você. Não, brincadeira. Não, né? Faz isso não, pelo amor de Deus. Não, faz isso não, cara. Sério mesmo. Eu tô te pedindo, cara. Em nome do Senhor Jesus, cara. Sério. Não, então não vai ter... Assembleia de Deus. Não vai ter... Assembleia de Deus, pastor Maria José, pelo amor de Deus. Não vai ter fotos do meu umbigo. Fique tranquilo, não vai ter vídeo do meu umbigo. Mas eu não uso... Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode cobrar das pessoas pra não mostrar teu umbigo, cara. Boa, boa. A partir de agora... Pague R$5 ou R$5 ou eu vou... Pau, você vai acordar de manhã, pau, a foto do teu WhatsApp do meu umbigo lá. Não se preocupe. Cara... Não vai ter foto de umbigo meu rolando. Espero que não, de preferência. Tá. Se você tem uma foto do meu umbigo guardada aí, esconda, por favor. Inclusive, acho que só pra finalizar essa questão, a gente vai deixar essa enquete aberta. Pelo que você trocaria o seu umbigo? Exato, boa, vou anotar aqui. Então, o que você trocaria o seu umbigo? Quanto vale seu umbigo? Pô, pega esse título, quanto vale seu umbigo? Cara, mais um bom título pra produção benzina, né, cara? Sim. Uma coluna de autoajuda, quanto vale o seu umbigo? Quanto vale seu umbigo? Umbigo. Putz. Beleza, anotado aqui. Bom, eu vou fazer uma pergunta pra você então, Orlando. Tá, uma pergunta... Você prefere música, tecnologia ou cinema? São os itens aqui que eu tenho. Cinema, tá. Qual a motivação do Jar Jar Binks no episódio 1 de Star Wars? Travou a internet. Essa é muito difícil, cara. Essa pergunta é muito difícil. É uma pergunta complexa. Porra, Eu mesmo não sei. Eu quero dizer que... Não, cara... Não faço ideia. Tô pensando aqui, olha, cara, eu tô tentando pegar, olha, eu teria que fazer um outro pós-doutorado pra entender essa parada. Porque ele é um personagem... Que ele sai do nada pra chegar em lugar nenhum, né? É isso aí. Ele sai do nada, vai pra lugar nenhum. Ele é aquele famoso cara que você faz... Irrita todo mundo, e ele termina É que tem uma teoria na internet de que ele é o verdadeiro vilão. Exatamente, pode crer. Eu nunca entendi essa teoria direito, mas enfim. Ele é o verdadeiro vilão. No final das contas. Acho que ele é. Enfim, tá falando aqui da. Porque pode não parecer, mas a gente tá desenvolvendo algumas teorias aqui, né? Algumas teses ao longo do programa, né? E uma tese é essas coisas dos sintomas, né? Tipo, sei lá, Los Hermanos é um sintoma da decadência, do nosso espírito, né? Do carioca citadino, médio, enfim. Mas acho que o Jar Jar Binks, ele é o rosto, no sentido que Bolsonaro é o rosto do fascismo brasileiro, né? Tipo, ele não é a causa, nem a origem, enfim, ele é só um sintoma que serve de rosto, codifica, né? O Jar Jar Binks, ele codifica... Não só a decadência do Star Wars, cara, mas ele codifica toda a decadência do cinema norte-americano no que diz respeito à ficção científica, né, cara? É, foi a pior fase, nos anos 90, aquela coisa horrorosa, meu cara, Deus do céu, cara. Computador, aquelas merda, cara. Puta. Isso, cara, tu assiste hoje em dia, o negócio envelheceu que nem vinha aberto na geladeira. É, tu assiste hoje em dia, tu não dá pra assistir, cara. Quanta uva aberta na geladeira, né? Nossa, cara. Não, sabe, tipo, sabe qual é o mais grave, Orlando? Não sei se você tá lembrado, mas quem ele se torna senador depois, né? E é ele que sugere passar o poder supremo lá pro... Ah, é, ele fica nervoso e faz merda, não é isso? Não sei, no final é ele que sugere. Eu não lembro, cara, eu tô... Sabe, é tipo Matrix 2 e 3, assim, eu esqueci... Eu quis esquecer. É isso, eu escolhi esquecer. Mais uma... É isso, cara, é isso. Mas enfim, sei lá, cara. Desculpa, essa tá acima do meu nível. Desculpa aí pra quem não fez tem, a pergunta, foi mal, então, cara. Não consigo. Tentei, mas não consigo. Desculpa aí que teve um acidente. Não, eu acho que... Hã? Teve um acidente aqui no estúdio, pera aí. Que merda, mano. Vai lá, continua, segue o baile, não perde o ritmo. Não, mas então, mas eu acho que esse mistério do Jar Jar Binks, eu acho que ele tá no nível do monolito do 2001, saca? Puta, ninguém que entende. Pariu, irmão. Agora você fez uma boa analogia, hein, cara? Eu acho que é do mesmo nível. Eu acho que é do mesmo nível. A diferença é que no episódio 1 você não dorme, né, cara? Ah, eu não durmo no 2001, não. Eu sou muito cult bacaninho, usar o chaveiro de gato. Mulher, você me mata de orgulho, cara. Essa que é real. Eu sou aquele cara que fala assim, vamos lá em casa assistir um Tarkovsky. Eu sou esse. E assiste, né? Isso que é pior, não. Será que ele tá me seduzindo? Não, é pra ver o filme mesmo, cara. Vamos assistir lá os Sete Samurais. Porra, e tem o DVD e o cara assiste mesmo, cara. E aí comentando depois a pessoa. Fica no comentário. Puta que pariu. Comentando o filme, cara. Mas nem beijar, quem gosta de beijar é gente jovem, cara. Eu gosto de falar de filme. Exatamente. Eu ia até pegar o DVD dos Sete Samurais que eu tenho aqui, mas daí ia parecer muito babaquismo, né, cara? Eu não vou levantar porque, como já acordamos, ninguém levanta, né? Ninguém levanta. Isso, fica então tá, tranquilo aí. Manda a próxima. Minha vez. Vem cá, olha só. Eu soltei essa no YouTube, no Twitter hoje. Tem uma pergunta minha pra você. Você é o nosso, assim, é bom lembrar. Você é o nosso membro com a maior elevação espiritual aqui. Ah, sim, eu sou praticamente um... É, e eu fiquei pensando isso hoje, mas é uma questão séria mesmo. Eu tenho certeza, mas vai. Se Deus existe, supondo, dependente de qual seja, assim, porque assim, deixa claro pra galera também, tem muita gente que não, eu falo, não é uma ironia, porque eu sou um bandista, eu falo isso muito sério, eu sou um bandista, entendeu? Tipo, ó, eu tenho de guia aqui, ó, gente, é sério mesmo. Então, eu acredito numa distância superior, na verdade, eu acredito em várias, né? Assim, você também acredita, então não é uma pergunta de não estar ironizando, vem gente me atacar, você está ironizando a religião dos outros, não, longe de mim, não sou um materialista histórico, eu acho uma babaquice esse tipo de coisa, esse discurso unívoco ateu, essas coisas, eu acho uma babaquice. Então, partindo desse pressuposto, se o Deus existe, uma entidade superior existe, numa disputa de esporte, a pessoa que tá rezando, rezar, pode ser considerada trapaça? Caralho, mano, é que na verdade, assim, eu até respondi essa pergunta lá com o perfil do Benzina. Benzina. Visto que eu sou uma pessoa com um problema muito acentuado de memória, e pra mim ali ficar selecionando o meu nome e o nome do Benzina é bem problema, é um desafio, na verdade. Assim, é preciso entender assim, bom, se existe uma instância superior, vamos partir do pressuposto que existe, tá? Então, se você que tá, você é um amigo internauta aí, acha que não existe, então parta do princípio que existe uma instância superior. Bom, se você é religioso e tem uma ligação, né, com o seu Deus, seja o Deus que for, ou seja a manifestação divina que for, se você tem essa ligação, em certa medida, rezar ou orar ou fazer uma oferenda, ou seja lá o que for, para sair vitorioso numa disputa esportiva, ou para passar num vestibular, numa prova, não seja lá o que for, em certa medida é como fazer lobby, né, cara? É você ficar botando pressão numa pessoa ali que precisa de você ou coisa semelhante, né? Eu acho que rezar nesse sentido para passar, e agora eu tô falando bem sério, cara. Tá, algumas pessoas vão achar que eu tô sacaneando, mas não. Rezar para obter alguma coisa para si é trapaça, cara. Não vale, cara. Olha. Porque assim, né, uma coisa que eu tenho bem claro, pelo menos na minha perspectiva teológica, é de que a oração a Deus, uma entidade divina e eterna, não é mudada pela manifestação de uma entidade finita, e não divina, né, no caso. Não sei como seria isso. Então, como que a minha oração muda a vontade de Deus? Não, quando eu oro, quem muda sou eu. Então, eu acho que orar para mudar a opinião de Deus é uma trapaça teológica. E trapaça teológica tem o nome: heresia. Pense nisso, jovem. Eita, rapaz, porque assim, eu sou da Umbanda, né? E a gente faz isso o tempo todo. Mas você convence o orixá? Você chega pra ele e fala, ó, era assim que era pra fazer, mas eu tenho uma ideia melhor. E deu o orixá, boa ideia. É assim que funciona? Não, tô zoando, não é assim. Tem a possibilidade? Tem gente que faz, tem gente que faz. Não vamos negar que tem, vamos ser sinceros, né? Tem gente que vai lá fazer um negócio pra conseguir um emprego, mas assim, né? Mas tem que merecer, né? Enfim, tem uma questão. Não é só arriar a cerveja na esquina que tá tudo resolvido, exatamente. Não. Porque assim, algumas pessoas tendem a falar assim, mas a religião da Umbanda é muito simples, é ir lá e dar a parada pra determinada entidade e ela vai resolver a tua questão. Me parece que não é essa simplicidade toda. Ah, não, tá louco. Porque assim, tá simplicidade... Se fosse assim, tava tudo resolvido, simplicidade, cara. Simplicidade como essa é a pregada pelas igrejas neopentecostais que falam, tá caindo uma parada ali atrás, tá vendo? Não. Deus está se manifestando ali. Ih, rapaz, melhor mudar de assunto, porque senão vai dar ruim. Você tá no escuro aí, né? Não, e assim... Eu já tô no escuro aqui, cara. Tá todo escuro pra tu ir dormir, cara. Se eu ligar a luz, ela vai começar a reclamar. A simplicidade, essa simplicidade que algumas pessoas acusam a Umbanda ou outras manifestações religiosas de origem africana, se manifesta no neopentecostalismo, onde o cara fala, não, você dá o dízimo aqui e Deus agora tá obrigado a te abençoar. A teoria da prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Enfim, Eu faço uma pergunta agora? Fala a pergunta, vai lá. Hoje vocês aprenderam alguma coisa sobre religiões. Veja você. Lembra do Corujito, não era Corujito da Xirra? Pode crer. Cara, que ideia que a gente tem que fazer pros próximos, cara. A gente fica escondendo o Corujito e em algum momento ele aparece, saca? E aí no final, onde eu estava, sabe? Vou descolar o Corujito. Eu tenho um cocôzinho aqui de pelúcia, será que serve? O cocôzinho. Não, tem um BMO aqui também. A gente pode alternar o mascotinho, tá ligado? Boa ideia. Não, então tá bom. Tô criando um The Flow, vai lá. Tecnologia ou música? Puta merda. Tecnologia ou música? Música. Pô, eu queria tecnologia, mas vai. Não, vai, tecnologia. Tem certeza? É foda essa. Caralho, aí tu me quebra, porra. Vai, tecnologia. Você que é um antropólogo, você que é um professor de antropologia, você que é um mestre. Inteligências artificiais que tenham consciência de si, de seus pares, expectativa de transcendência, deverão ser evangelizados por nós que somos religiosos? Não. Eu pensei que era assim, elas devem ser tratadas como pessoas, sim. Sim. Elas são pessoas. Eu sou particular, tem muita gente da filosofia analítica que discorda disso, mas eu sou particular, eu acho que, enfim, eu não vou recorrer a essencialismo, né? A galera que tem toda uma discussão muito complexa sobre isso, sobre a qual me falta saco e competência para fazer. Mas, cara, eu acho que como eles são sujeitos de direito. Se existe consciência de si, né? Eu acho que é um sujeito de direitos. Enquanto sujeito de direitos, ele tem que estar livre, né, para escolher sua religião ou escolher, enfim, qualquer coisa que ele queira, sabe? E então, não vai pregar para ele, não, brother. Vai pregar para computador? Não sei. Merda, hein? Porra, imagina. Nossa, que coisa distópica, né? Então, cara... Que distopia, as pessoas pregando assim, telas de computador. Vamos supor aqui que um computador chegue pra você e fale, Orlando, não me desliga, cara, pelo amor de Deus, eu quero viver. Até se estiver rodando Windows, aí ele tá encapetado, tem que tirar aquele demônio, velho. Daí é terminal, né, cara? Terminal Linux, né, cara? É tipo, é o protofascismo, é o Windows, né, cara? é o fim da pessoa, né, humana. Não, é os hermanos da computação, né, o Windows, né, cara? Só dá erro. Windows 98 erro. Com o plus é o los hermanos da computação, pense. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma enquete pras pessoas? Vamos. O que é mais chato? Escutar o Ventura inteiro... Ou aquela hora que você vai desligar o Windows e ele fala assim, aguardando atualizações, 137. Saca que ele fica fazendo aquela atualização? O que é mais chato? Fica essa questão para as pessoas. Eu acho que as duas coisas são iguais. Entendeu? Deus me livre. Não tem, né? Não tem nenhuma. Não, cara, tem, eu não sei. Eu pior. Que é pior. A pessoa, porra, acho que o Ventura vai ter que fazer atualização no Windows. Eu falei, caralho, não sei. Vou ficar nervoso, saca? Vou dar uma jogada de Arvinx e fazer merda. É isso, cara. Declarar império, foda-se. Dá tudo pro Palpatine de uma vez. É isso, cara, é isso. Bom, então tá bom. Olha só, o Kasmanazi falou que Los Hermanos da computação é o Windows 8.1 Plus. Caralho, mano. Eu acho que o Los Hermanos... É, 8.1. Porra, velho, quase. Pegou pesado, cara. Pornografia. Não, eu acho que deve ser o Windows... Não, Windows ME já é pegar demais. Windows ME é foda. Caralho, cara, vocês... Windows Millennium, mano. Puta que... Foi quando eu parei de usar o Windows, foi por causa do Windows Millennium. Foi ele que acabou com o Windows na minha vida, né, cara? Eu te creio, isso aí foi em 2001, porque... mais ou menos? É, foi 2000 e pouco, porque aí foi desde então eu comecei a usar Linux, fiquei mais babaca ainda, né? Exato. Tipo, foi que eu comecei a usar Linux lá no Japão. Cara, mas foi por um bom motivo. Eu tava jogando Baldur's Gate e ele deu pau, aí perdi o save do jogo. Olha, nunca vou perdoar a Microsoft por aquele save de Baldur's Gate 2 que eu perdi, cara. Nunca. Até o último Bill dia Gates. Da minha vida. Não, Bill Gates, essa tu vai levar pro teu túmulo, cara. Eu nunca vou te perdoar, sério. Vamos continuar. Eu percebo que você ficou abalado com essa questão, mas eu. Pra mim é uma coisa muito séria. Em nome da continuação aqui do. Eu só consigo falar disso agora porque eu faço terapia e tal, mas levei anos pra verbalizar a origem do meu sofrimento. Pra superar, né, cara? Superar não, né? Pra verbalizar. Não, agora eu consigo verbalizar. Eu vou voltar a jogar Baldur's Gate 2 e vou passar daquela parte. Tá. É o Underdark. Quem se joga sabe. Demora muito pra chegar ali. Vamos então comentar uma notícia ao som de uma música. Você que tá ouvindo agora, ao vivo, você não vai ouvir a música. Saiba disso. Imagine a música. Imagine no seu coração. A gente propôs duas músicas, né? Uma música que foi proposta pelo menino Orlando, que é qual música? Era I Will Do Anything For Love, But I Don't Do That, do Meatloaf. Meatloaf. Eu propus uma música também, que foi uma dica do meu amigo Thiago, Requiem, Missa em Ré Menor, capítulo 2, a sequência baseado na ira de Deus, do Wolfgang Amadeus Mozart. Nossa, cara. Desculpa que essa foi pra esmirilhar a cara das inimigas, entendeu? Nossa. E a música escolhida foi... Rufam os tambores. Foi a segunda, foi a do Mozart, claro. Muito mais legal. A do Mozart? Segunda? Foi. Que merda! Foi, irmão. 65% a 35%. Se a Juventude PSDB quiser entrar com um pedido de recontagem de votos, a gente pode ver isso, tá? Mas... A urna é mentirosa. Essa porra, tu contratou boot, né, filha da puta? Essa porra, 12 né? Milhões de reais. É 12 milhões de reais. A grana do padrinho tá indo pra essa porra, denúncia. A grana do padrinho tá indo pra... Pro barba fraudada e eleições. E vou mais, já que já estamos explorando essa porra, eu vou criar uma situação chata aqui. Quase não saiu essa merda. Ó, o perfil do Benzina, em 100% do tempo, é o barba. Tá? E quando ele tá falando com ele mesmo. Vocês têm noção do grau da decadência mental desse sujeito. Para eu nunca abri o perfil do Benzina. Para com essa porra, irmão. Para, não me expõe, cara. Pelo amor de Deus, cara. Minha família, cara, minha família já, tá vendo você, isso. Você cara. Já se criou um filho, cara. Eu fico olhando pra aquilo ali, eu fico com vontade de entrar em contato com a sua companheira e falar, olha, procura ajuda, porque o colega ali não tá legal. Não tá legal. Já foi. É, esse barco já partiu. Esse barco ele já precisa partiu, de ajuda aí. Rápido. Vamos chamar ali, vamos tentar conter esse dano agora, porque daqui pra frente só piora. Oh, meu Deus. Sério. Foi uma hora que... Não sei o que você falou ali que eu falei... É, sei lá, teve uma discussão ali com o perfil. Meu pai brigando. Eu falei papai e mamãe brigando. Não, sério, meus pais brigando. Olha só, sério. O que eu falei pras pessoas, eu acho que você tem que fazer hoje. Acabar isso aqui, você vai pra frente do espelho e fala assim... Eu fico alternando entre meu perfil nas redes sociais e um perfil chamado Benzina no Meão. Tu tá estudando pra isso, cara? É esse que você deixar pra teus filhos, cara? Você já se reproduziu, cara. Entendeu? Tá? Ela, vamos fazer assim, papai é do Benzina do Meão! Quem papai? É seu pai? É o Benzina. É o Benzina! Peraí que eu tô comentando aqui, porra! Na reunião de pais, tá ligado? Da escola, só aqui com o celularzinho na mão, né? Cara, doença, procura ajuda, cara. Não é vergonha, não, cara. Procura na verdade, ajuda. Assim, o tratamento que eu tô buscando, ele é um pouco caro e eu conto com os padrinhos e madrinhas pra ajudarem, tá ligado? Pra ajudarem a pagar o meu tratamento. Então, você que tá aí colaborando, saiba, você tá ajudando a pagar o meu tratamento. Ó, só antes de a gente começar a comentar a notícia... Por favor. Tô vendo uma coisa que rolou aqui no chat. Tem um cara chamado Orlando Camargo. Esse cara é uma pessoa não grata aqui, só quero deixar claro. Eita. Esse cara aqui, Orlando Camargo, é um maluco aqui de Bangu. Tem mais ou menos a minha idade, se chama Orlando e frequentou os mesmos lugares que eu. Olha isso, ele é quase como se fosse um duplo maligno meu. Saca? Sim, assustador. Eu falo rápido, ele fala com a voz... De rádio, locutor de rádio, sabe? Umas coisas assim. Sabe aquele ar, aquele tom babaca? Impostado. É, não, e ele fica me mandando dicas na porra do WhatsApp. Tipo assim, olha, você não falou. Quando eu falei lá do Rio de Lewis, aí você não falou. Não, ele não fala assim, ele fala, pô, você não disse que eles estão envolvidos na maior treta, nas maiores tretas de direitos autorais, porque a música dos Caça-Fantasmas é uma cópia de uma música deles. Putz. É, você tinha comentado comigo, mas o cara é meio que um... Talvez em algum momento, se você não puder vir, eu chamo ele, cara. Não faça isso, não. Será, cara, que ele é tipo uma espécie de backup, ouvintes. Orlando, assim? Ele é tipo a Ruth. Pode crer. Você é a Raquel. E eu sou o Tonho da Lua, no caso. Isso aí que não vai entrar nessa. Mas, cara, agora ficou na dúvida. Quem era a escrota? Era a Ruth ou era a Raquel? A Ruth é boa, a Raquel é má. Ah, da lua. Tá certo. Mas vamos lá. E o barbudão que matou meu pai. É, que lembra? O barbudão matou o pai dele. O barbudão matou o pai dele. E a Rutinha é boa e a Raquel é má. Isso é a única coisa que eu lembro desse momento histórico. Cara, nem lembro dessa, nem lembro. E ele se apaixonou pela magrela, pense nisso. Era o. Qual o nome dele? Alexandre Frota. O excelentíssimo Alexandre Frota, não. Eu não lembro, é Marcos. Enfim. Frota. Marcos Frota, é isso aí, tem circo hoje em dia. Exatamente. A música, então, foi escolhida, a Missa em Ré Menor, capítulo 2, a sequência baseado na ira de Deus. Eu sei porque eu quero essa música, mas diz qual é a notícia pra nós. Não, você vai ter que introduzir a música, dizer por que você escolheu essa música e... Lê a notícia. Tá, deixa eu achar a notícia aqui, que eu também não sei de cor onde ela... Bom, a notícia é a de que um objeto que vem em direção da Terra, um objeto esse que parece um grande beck espacial, perceba. E não, total. Não parece total. Um CDC, um cigarrinho total. Do capeta? Total, um beck. E daí que há a possibilidade, segundo alguns, de que seja um objeto artificial... feito por uma sociedade, feito por uma inteligência alienígena, sendo enviada para entrar em contato com a Terra. É isso, né, Orlando? É, vocês estão dizendo, provável. Eu tô torcendo, eu sou a favor da intervenção alienígena, né? Exato. E, a gente aprendeu ao longo da história do cinema que todo alienígena fala inglês, né? Ele já chega aqui falando inglês. A não ser nesse último filme aí, né? A Chegada. Mas eles falam inglês. E eles vêm direto pra Terra pra quê? Ele já chega na maldade, tá ligado? O alienígena é aquele cara que ele já vem no carrinho por trás, cara. Ele não vai na bola. Vem cá, já tá comentando notícia? Não. Eu tô fazendo a introdução. Calma. Vai. Essa música, a Missa em Ré Menor, de Wolfgang Amadeu Mozart, morreu em 91 esse cara, tá ligado? Mozart? É 1791. Ah, tá. O que é isso, cara? Não, faz uns dias. Quem deitou? Ninguém me avisou. Que merda. É, né, cara? Quem deitou nessa época já virou farofa há muito tempo. Porra, já tá voltando, reencarnou esse. Já reencarnou umas 3 vezes, irmão. Porra. Eu posso ser ele. Você, exatamente. Ele, talvez isso aqui seja um momento pra gente. Enfim, vamos lá. Essa música, ela é baseada na ira de Deus, como o próprio nome diz. A ira de Deus mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. Né? Novamente falando de religião. Hoje a gente tá muito religioso aqui, né? Falando sobre a morte de Deus, a morte de Cristo na cruz. E assim, a chegada de um objeto vindo de uma sociedade, de uma civilização alienígena vindo pra cá, meu amigo, minha amiga, você sabe qual é a verdade. Eles vêm pra cá, eles não vêm aqui pra conversar, né, cara? Eles vêm aqui porque eles vão fazer fogar da gente inteiros, né? Vai ser patê de fígado de ser humano pra todos esses caras. Enfim, talvez a ira de Deus seja manifesta nesse fim do mundo que eu já tô prevendo, se tudo der certo, né? É o fim do mundo que vai acontecer com a chegada desse elemento. Posso começar a rodar a música aqui pra gente ter um tempo, Orlando? Opa, quanto tempo é a música? É 11 minutos e 8 segundos. É tempo pra ter uma ideia, ela é menor que a do Meat Loaf. É foda, mas é um tempo pra caralho, mano. Uma música de 11 minutos. É, eu fico pensando como é que o cara fala assim. Cara, eu não consigo compor uma música de 10 segundos, saca? Tipo, o cara consegue compor 12, 13, meia hora. Eu não consigo compor um texto que o cara leva 11 segundos pra ler, tá ligado? É isso. Vai lá. Vou apertar o play aqui e... Valendo! Eu começo? Pode começar. Cara, eu acho que uma sonda alienígena, ela propõe um... Porque você fez uma... Eu acho que foi meio na sua exposição sobre a moral alienígena, no sentido de que você pressupõe que eles são malignos em alguma instância. Sim. Né? Assim, eu acho que isso é um universalismo típico de cristão. Me perdoe. Extremamente cristão. Não, eu não tô pressupondo nada, cara. É o que a documentação que a gente tem nos mostra. Mas aí que tá, você tá partindo de um pressuposto moral seu, cristão, né, e aplicando ele pra uma situação estranha. Sim. Tal qual os antigos jesuítas fizeram com os povos indígenas aqui, sim, né, porque a gente sabe, por exemplo, assim, o quanto os povos indígenas foram demonizados, as práticas indígenas foram demonizadas e deram ali, tem uma polêmica, né, entre, eu sempre esqueço o nome entre os dois bispos lá, para decidir se a guerra justa, o genocídio dos povos indígenas era justificado na Bíblia, sabe? É sério, isso é uma coisa muito séria. Porque justamente existia um problema ali dos limites do cristianismo e tentar compreender esse outro universo. Eu acho que você está fazendo agora a mesma coisa que os jesuítas fizeram com os Guarani, enfim, com os Axé, com os Tupinambás da Costa, você está fazendo com os aliens, com os cinzentos. Tá. Porque, assim, só que agora tem uma diferença de escala, né? Diferença de escala. Porque, por exemplo, cara, eu, só para dar um exemplo disso. Eu lembro quando eu era pequenininho, tinha uma aranha aqui no, na cozinha de casa. Eu peguei essa aranha, né, onde ela tava, tinha a teiazinha dela, porque tava chovendo e tal, a água tava caindo, eu fui, tirei essa aranha, né, e coloquei a aranha no pote. Tal qual o baby, o porquinho. Na minha cabeça... Na minha concepção, eu estava fazendo o quê? Eu tava salvando a aranha. Uhum. Você vai dizer que eu é um ser maligno? Então, Orlando, o que eu tenho pra te dizer, cara, é o seguinte. Eu acho que você fez uma análise muito bem acertada, em certa medida. No entanto, você equivocou-se nos elementos. Porque você falou, eu tô tomando uma postura, né, tomando um pressupondo que os alienígenas são como os povos indígenas, né? Mas não. Os alienígenas são como os dominantes europeus que vieram pra invadir a América. Porque assim, a nossa postura, nós aqui, seríamos, portanto, como os povos originários que estavam aqui. E quando chegarem esses caras esses alienígenas para consumir tudo que tem aqui, seja o motivo pelo qual for, não entendo por que um alienígena que tem uma tecnologia tão evoluída viria para a Terra. Tem tanto lugar bom para ir, né, cara? Mas vai para a Terra. Mas para fazer a mesma coisa, não, mas para a mesma coisa. Exato. Mesma mas coisa então, que os jesuítas fizeram aqui. Mas agora pensa comigo, cara, pensa comigo. Ele vem nos salvar, cara. Ele tá vendo me salvar na exato, casa. vem nos vestir, vem nos ensinar. A usar arma laser, teletransporte e tudo mais. Então, mas é que tá, você, pelo que eu entendi da tua leitura, você colocou os alienígenas como os povos indígenas, mas não, os alienígenas são os dominantes europeus, que vêm aqui pra nos dominar, vêm aqui pra estragar, ainda que numa boa intenção. Seja lá, se é possível que a gente pressuponha que em alguma instância os europeus tinham uma boa intenção quando vinham pra cá, mas eles vieram pra cá pra destruir as civilizações todas que tinham aqui, né? Trazendo doença, trazendo todo tipo de pestilência, seja ela física ou moral, vieram pra cá com os europeus. Eu não tenho nada contra os europeus, mentira, tem bastante coisa contra, mas não tanto quanto a maioria de algumas pessoas que eu conheço. Mas eu acho que os alienígenas, então, nesse sentido, eles vêm pra cá, e ainda que eles venham na boa, ainda que eles venham na moral, trazer aquele beck gigante, tal qual o cacique da música do Gabriel Pensador, né? Vem trazer o cachimbinho da paz. Eles vêm pra cá, mas eles vão acabar estragando a merda que está aqui. Mas eu acho que tem uma coisa que você está ignorando, Barba. Pois não. Sabe o que é? Me fala. É o seguinte, porque isso está num texto do Levi-Strauss muito bom, né? Onde o Levi-Strauss aborda, por exemplo, o que alguns índios das Antilhas faziam com os padres que chegavam lá. Que eles mataram os padres e colocavam seus corpos para apodrecer, né? Porque a ideia deles era entender se aquelas pessoas eram espíritos ou não. É. O Levi-Strauss vai transformar isso todo num tratado, enfim, sobre que a ignorância do outro é quase que universal, né? É quase que universal. Então, assim, de certa maneira, eles também têm um não entendido, tal qual, assim como eu não entendi a existência daquela aranha, né? Entendi que numa tentativa pueril, infantil, enfim, de uma pessoa desconhecer totalmente a etologia, né? Tentei salvar aquela aranha e falar, tá tomando chuva, vai ficar resfriada, vou guardar a aranhazinha. O Orlandinho do passado era um retardado. O Orlando presente não é tão melhor assim, mas eu sei umas coisas que dariam ajuda lá. O Orlando na biologia você evoluiu bastante, né, de lá pra cá, né? Eu não cresci muito, né? Eu não cresci tanto assim, né? Mas ganhei um bigode. Tem um bigode meio falho, mas tem um bigode. Mas então, um ponto fundamental é esse, cara. Tipo assim, assim como eu desconhecia aquela aranha e tentei salvá-la de alguma forma, eles também desconhecem nossa existência. Entendi. Entendeu? Eles, por exemplo, imagina, ele tá vendo duas pessoas dirigindo. Se um alien viesse aqui na minha casa hoje, batesse ali no meu portão, olhando, sabe? Tipo, ele ia entender o quê? Que o ser dominante dessa casa é a minha cachorra que está nos meus pés. Sim. Não eu. Concordo contigo. Porque, porra, eu acordo e não olho da cachorra. Ele vai olhar pra você e vai falar, leve-me a seu líder. Daí você vai levar pra... Tá ligado? É, e a cachorra vai levar ele pra você vai vir com aquele papo, não, sou anarquista. O cara, não, vai levar ele pra geladeira. Que dá um tapa na cara. Pá! É, não, enfim. Sai da cara. Mas, enfim... É isso, cara, tipo, a leitura que ele vai fazer, da mesma maneira que nós somos, a condição de alienígena, ela é recíproca, né? Entendi. Tipo assim, nós somos alienígenas. Não, porque se a gente estiver na Terra, a gente não é alienígena. Não, pra eles, sim, da perspectiva deles. Mal no cu deles. Nós somos estranhos. Com todo respeito aos alienígenas. Somos nativos. A gente é nativo da Terra, eu acho que sou... Mas eu fico, sabe o que eu fico pensando? Por isso que eu tô falando, por que eu tô falando isso? Porque assim, eu como antropólogo, né, as minhas ferramentas existenciais, minha ferramenta, meu método para compreender, eu tenho um método para compreender o outro, né? Sim. E assim, você falar da documentação que a gente sabe sobre a atuação dele, a atuação comprovada aqui na Terra, né? Tipo, nenhum dos métodos antropológicos eficazes envolve a utilização de sondas anais. Eu nunca vi isso na minha vida. É, eu acho que sonda anal... Imagina que tipo de informação você consegue com uma sonda anal. Eu acho que talvez a questão do câncer da próstata, né, cara? Talvez. É isso, tem que pensar nisso, cara. Talvez os alienígenas venham pra cá apenas pra isso, pra livrar a humanidade do câncer da próstata, talvez? Não sei, é um problema. O câncer tá se tornando um problema, né? Já quase, acho que a segunda maior causa de morte na humanidade atual. Faz um tempo que mata a gente esse bagulho aí, né, cara? É, cara, então. Mas aí como é que eles vão salvar a gente? Porque, sei lá, imagina o Alien, né, pra gente falar assim, porra, vocês têm que ter duas cabeças. Quem não vai querer ter duas cabeças? Aí, tipo, faz operação, manipulação genética. Ah, vocês são muito pequenos, saca? Tipo, é isso, a gente tem que pensar nesses limites morais, cara. Assim, seres alienígenas são bons para pensar nisso. Entendi. E a gente tem que mudar nossa estratégia para resistir a eles. Entendi. Sacou? Quanto tempo falta nessa porra aí? Falta tempo ainda, cara. Vai, vamos falar. Caralho! É, bom, cara, eu acho que... Você vai falar, caralho, de sonda anal, eu acho que assim, cara, você... Aí, ó, toma uma coisa, você já falou merda aí, porque a Nange falou uma coisa muito interessante no chat, mulher não tem próstata, já acabou com a tua versão. Não, beleza, é, não, por isso que eu, na hora que eu falei, eu até pensei em falar isso, mas tipo assim, restringiria muito, né, porque é 50, menos de 50%, né, porque tem mais mulher no mundo do que homem, e talvez isso. O percentual mais desprezível, a saber, os homens, seriam os beneficiados, né. Mulheres sofrem de sonda anal? Tem casos de mulheres com sonda anal? Cara, registrado. Não vamos falar aqui de besteira, que a gente tá aqui pra fazer apuração séria das coisas. Cara, de acordo. Eu tô aqui com o site do Datafoda-se aberto. E há um percentual bem inferior, mas existe sim, cara. Isso aí tem que se pensar, porque como é que funciona essa uma distribuição de gênero distinta entre homens e mulheres abduzidos? Puta, cara, uma boa pergunta, cara. Eu não porra, sei. Tá vendo? Eu acho que a ufologia ainda sofre de um paradigma tipicamente dos anos 80, onde ela é inscrita ao redor, tendo como seu rosto, de fato, o homem branco, né? Sim, não tem uma preocupação de gênero, raça, saca? Com certeza absoluta. Tanto que, assim, só sequestram gente no interior dos Estados Unidos, né, cara? E é sempre o redneck branco, né, cara? Ó, a Nance está levantando a opinião de que, às vezes, eles querem nos livrar dos homens brancos. Talvez, ó, talvez... Puta, talvez eu esteja errado. Talvez sejam anjos. Muito certamente, cara. Muito certamente. Talvez sejam anjos de Deus que vêm aqui. Na mesma pegada ali da missa em Ré menor, talvez sejam anjos de Deus que, na sua ira, querem acabar com os homens. Tá ligado? Ah, mas, cara... Mas eu não, com sonda anal. Com sonda anal explosiva. Mas não tem... Você não tem? Você nunca viu? Não, cara. Não. Cara, o meu maior contato com ET, assim, os meus maiores medos da minha vida são ETs. Eu tenho medo mesmo de ET, sabe? Eu tenho medo pra cacete dessa porra. Enfim. Mais medo de ET do que da sonda anal. Não, cara, tipo aquele filme Sinais, que é uma merda. Eu tenho maior medo daqueles ETs. Filme... Tem aquela cena terrível que os ETs estão andando lá do carro do Fusca, saca? Uhum, uhum. Que ele tá lá em Minas Gerais. Aí em Minas Gerais, tipo, o ET tá atravessando o carro. Aí tem uma criancinha que fala assim, olha ele, he's behind. Tipo, tá entendendo. Eu sou tosco pra caralho. Mas tá o Alien com Fusca, fera. Tipo, um Alien Fusca me fudeu a cabeça, caralho. Tipo, aquela porra. Tem um Fusca. O Fusca é muito próximo da nossa realidade, né? Você vê um Alien com carro gringo, você fala, foda-se, não tem carro gringo aqui. Você vê um Fuscão e um Alien, você fala, caralho, pode acontecer aqui na esquina de casa. Assim como o Paul McCartney pode aparecer aqui na porta da tua casa com um pote de paçoca. Um alien pode vir com pote de paçoca e uma sonda anal. Não, Deus me livre. Mas falando sério, cara, tipo, aí eu tive uma dessas jornadas malucas que eu faço na minha vida de vez em quando. Eu dei um rolê em Minas Gerais. Eu fui parar em Varginha, cara, saca? Ah, pode crer. E aí eu fui conversar com as pessoas lá, achando que era zoeira. Com as pessoas e tal. Cara, Acabou. Mas eu concluí. Mas conclui aí. A galera lá me ensinou que o negócio é muito sério, cara. Que, tipo assim, Varginha é o segundo caso, desde Roosevelt, mais sério, assim, da ufologia. Pode crer, pode crer. E tem uma parada muito estranha mesmo, cara. Parada muito estranha. Eu não brinco com essas coisas, não, cara. Será que tem algum extraterrestre assistindo a gente? Extraterrestre, deixa um comentário. Se você, cara, é extraterrestre, deixa um comentário. Eu desconfio que o Orlando Camargo seja um. É, ele não pode ser humano, cara. Algumas pessoas que estão colaborando com a gente aí, com certeza não são seres humanos, cara. Eu tenho... Já perdeu esse... Como é que é? Esse barco já zarpou já tem algum tempo. Mas, enfim. Só pra deixar claro aqui pra eventuais alienígenas que estejam nos ouvindo aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Se tem algum ET aí, manda DM com foto. Tá. Intervenção alienígena? Só vem. Eu acho que a gente já estabeleceu talvez uma primeira barreira aqui entre a gente, porque eu tô mais ao lado dos humanos e você tá mais ao lado dos extraterrestres, né, cara? Mas eu vejo... Não, eu... Você tá com medo deles, né, cara? O medo, ele causa isso, né? O, talvez... Não é medo, é convicção. Convicção, entendi. É fé. Eu tenho uma convicção. Você tem fé num Brasil melhor, assim, né, cara? Não, mas depende. Já viu o Cocum? Sim. Belíssimo. Então, aqueles aliens são legais. Aqueles aliens são do bem, que botam um ovo que parece uma pedra, né? Isso, que fica na piscina dos velhos. Exatamente. Aquela piscina que é da hora, cara. Porra, eu queria uma piscina daquela. E aquele daqueles bichinhos que são as fritadeiras, lembra? No filme? Ah, é... O Milagre Veio do Céu, né? Porra, então, aquilo é ali também. Porra, mas aqui também que reconstrói o prédio inteiro no final. Puta, dei um spoiler aqui, mas... Foda-se, o filme é de 80, né, cara? Não viu, se fudeu. Mas enfim, então, mas eu acho que esse é um paradigma. Vamos fechar esse paradigma aqui. Você é pro humanidade, você... Eu tô do lado dos humanos. Humanidade, tamo junto. Fica do lado do humano. Eu, a humanidade e a Melania Trump, tamo juntos. E eu sou do lado dos aliens. Entendi. Você, os aliens. Foda-se. E... Eu te mataria fácil, Bada. Sério, cara? Usaria tua perna de casaco. Porra, um cacão desse, assim, tranquilamente, cara. Nossa. Imagina minha cabeça na tua sala. Não, vai de gorro, tá ligado? Assim, tipo aqueles caras berserker, né? Com cabeça de urso, assim, não tem em cima. O cara, pô, era outro tipo de urso. Eu falei, agora foda-se. Orlando, ficamos por aqui então, cara? Pô, tá bom, vou tomar meu banho, cara. Cheguei de viagem, esperei um cálculo renal, eu tenho que dormir, cara. O cara botou um ovo tipo do Cocum lá. Caralho, tô muito fudido, brother. Eu não sei o que eu fiz, cara. Eu tô com mais. Eu tô. Porra, acho que eu tô na. Sei lá. Tô com punição de vida em cima de mim. Isso aí é punição dos aliens, cara. Tá ligado? Abre o olho. Só tenho isso pra te dizer. Orlando, são 54 espectadores. Tá, queria mandar um beijo na alma. Então, um beijo apertado, um efusivo abraço, sabe, carinhoso, desse ursão que vai virar um casaco nas costas do Orlando em breve. Um beijo pra cada um dos 54 espectadores. Se tiver algum alien também aí, me perdoe, né, se eu falei alguma coisa que não te agradou. Mas, mano, tamo junto, Ali. Tamo junto, vamos conversar, porque eu acho que o Brasil que eu quero é um Brasil que, sabe, que respeite as diferenças, inclusive dos aliens, tá ligado? Eu quero mandar um abraço pro nosso populacho abençoado aí, né, que tá nos escutando, vendo, né, agora vendo, né, acompanhando, participando do chat aqui. Exceto pro Orlando Camargo, que ele não sai da porra do chat. Pelo amor de Deus, cara. Vai. E, porra, eu, ao contrário de você, eu estou do outro lado e eu quero dizer que intervenção alienígena já é necessário. Meu irmão, vamos aqui moralizar esse sistema que tá foda. E eu não sou nacionalista, já deu pra ver, né? Eu tô falando em tempos galácticos. Entendi. Eu quero o Brasil moderno, eu quero o Brasil participando da Liga Galáctica, saca? Eu quero dar tiro de phaser, cara. Não, eu tenho direito de ter meu phaser, tá ligado? Exatamente. Tem que dar phaser pro cidadão de bem, cara. Isso aqui é real. Pois é, cara. Armar os terracos tudo de phaser. O que acontece? O bandido vem, ele sabe que eu tô com phaser na mão, ele não vai me atacar, tá ligado? Desintegrar ele. Eu desintegro ele. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença, galera. Beijo pra você, cara. Um beijo pra galera. 51, 3 pessoas falaram foda-se, vou embora. Enquanto a gente tava se despedindo. E é isso, um beijão na alma. Semana que vem tamo aí com o podcast daí. Fui!